Centro de Salvador, boa noite, igual no 476, frente da Delta, passo 220, receita 150. Boa noite, autorizado para 2000 pés, chegada Mari, 1013, reporte estabilizado no LS, 1476. Batalha estabilizada em LS, para 2000, a Mari, solicita para o WhatsApp da presença e as informações. Autorizado. Obrigado. Salvador, é o gol 1897 na posição 9 para puxa acionamento. Portão 9 aprovado, pushback acionamento 1897, me taxa. Ciente, livre acionamento, pushback acionamento, reporta na volta. Gol 1897. Salvador, gol 1897 com 1-4-4 a bordo, autonomia de 0355. Alterna Galeão, pronto para o táxi. Galeão alternado no 44355 copiado, gol no 897, tem táxi aprovado via Pátio, Juliette e Alfa até o ponto de espera, pistão 0, ajuste padrão, chame pronto para decolagem no ponto de espera da 10, gol no 897. Gente, autorizado Pátio, Juliette e Alfa, e reportará pronto no ponto de espera da 1-0, o gol 1-897. 100 milhas afastadas, chamando 0536, solicita as condições. Afirmativo, então, chamada definitivo. O exército está visual? Obrigado, chamada definitivo. Aproximando do ponto de espera pronto, gol no 897. Gol no 897, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero. Vento agora de 1,70 graus com 0,3 nós, ajuste padrão. Cliente, autorizado a alinhar e decolar, com ajuste padrão, 13, gol 1,897. Bom, no 897, decolou 02, chame agora o controle Salvador em 1 no 9 decimal 3, correção, 1 no 9 decimal 8, senhor, bom voo. Ok, muito obrigado, tenha um bom dia, vai chamar 1 no 9 decimal 8, voo no 897. Bom dia, senhor. Controle Salvador, boa noite, bom dia, ao gol no 897. Bom dia no 7360, Dael, vigilância. Dael, o gol no 897. 1476, estabilizar, chama a torre 118, meia dúzia, no 476. 186, obrigado, bom dia. Bom dia. Autorizado direto, Dael, no 897. Dael, gol no 897. Torre Salvador, bom dia, gol no 476, baixado travado, passando externo. Bom dia, gol no 476, tráfego avistado, ajuste no 013, ajuste padrão, pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento de 150 graus com 04 nós, gol no 476. Pouso autorizado, gol no 476. 476 no solo 08, libera a vista próxima interseção à direita, táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 05, nesta frequência, segundo 476. Direita, Alfa, Juliette, 05, nossa escuta, 1476. No 7, Recife agora, no 288, no 3325. É, 1288, a secundária, por gentileza, para o gol 18, 187. A secundária, 13325, no 87. Ciente, 1335, a secundária, muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Vigilante Oscar, prossiga. Fox, Fox. Whisky Juliette Fox, prossiga. Bom dia, Torre. Vigilante Fox, reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 04. Whisky Juliette Fox, do pátio 3 para o portão 4, autorizado na transcuta constante, a costa alterna. Juliette Fox, reportando atrás. Torre Salvador, o Gol 1331, informação Delta, Congonhas 380. Bom dia, Gol 1331, Congonhas, informação Delta correta, eu tenho um pré-aprovado 360. Se eu copio 36, eu gostaria de coordenar o 38. Por favor, o 380. Muito bem, será coordenado, senhor, o 38. Confirme, o senhor vai cumprir o horário previsto para a decolagem de 5h30? Sim, senhor. Então, aguarde coordenação no 331-380 para São Paulo, Congonhas. Ajuda Juno Alfa, correto? Não copiei, senhor. Saída Judas Juno Alfa? Negativo, para o Whisky 58, a provável subida é da Euleda após Leda, voa direto do Sagat. Da Euleda após Sagat. Sagat, Sierra Alfa, Golf Alfa Azul. no 331, na escuta para cópia? Na escuta.